Torre Salvador, boa noite, total 9908 para autorização contra Guarulhos. Boa noite, 9908, 1 minuto para a Corpus, sua informação Alfa. Frente da Alfa, guardando a portão. E o 5972, ali mantém pressão no zero. Muito obrigado. No solo 39, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado Alfa e Kilo até o Pat 3 nesta frequência 59, correção 5796. Alfa e Kilo até o Pat 3, web 5796. 5837, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 0 na 3. Rio 5972, autorizado a decolar pistão 0, vento 080 graus, 079. O 972 decolou os 41, chame agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 35, senhor bom voo. 41 no 1935, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Total 9908, na escuta para cópia. Prossiga, total. Total 9908, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 320, rota apresentada no plano de voo, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida Arpor até a posição Elefa, após direto. Controle opera em 1 no 9 decimal 35, aciona 5016, total 9908. Autorizado para Guarulhos no 320, via rota saída Arpor, transição Elefa. Senhor 10, direita após 1935, controle 5016 no transporte, total 9908. 5-0 no meio, acontecimento correto, total 9908. No Pat 3, chame pronto para o pushback, senhor Messer. Chamará pronto, total. Torre, Salvador Web, 5-7 no meio, pode confirmar a posição aqui no Pat 3? Eu não tenho acesso à posição no Pat 3, senhor. Eu tenho aqui, a enfermeira passou o Pat 3. O senhor deverá tentar o sino isolamento nesse Pat, eu confirme. Já visualiza mesmo ou não? Negativo, não há nenhum balizador aqui na posição. Ok, então vou entrar em contato com o infraero, já volto com mais informações, senhor. Obrigado. 5716, já encontrei que está com infra-aero, que o fiscal de pátio já está ciente e já está fazendo a sinalização para o senhor. Eu estou para LS ou interceptando essa prova? Pode ser. Pessoal. Ciente, reporte estabilizado. Com o. Correção. Com o pessoal de serviços de informações aeronáuticas da infra-aero, que já passaram para o fiscal de pátio, que já vai estar aí fazendo a sinalização para o senhor. Pode confirmar se podemos efetuar um 80 na posição que é presente? Na posição, o senhor tem livre o 180. Perfeito, muito obrigado, senhor. Oito, três, sete, complete aproximação, torre nono oito decimal meia. Web já de 5 8 3 bem embaixo travado. Web 5837, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado, senhor, pistão no zero, vento 090 graus, 07 nós, Webjet 5837. 5837, no solo aos 48, libera a pista próxima, interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa e Kilo até o Pátio 3, nesta frequência 5837. Alfa e Kilo, Pátio 3 na sua frequência, obrigado, boa noite. Boa. Falou, total 9908 para posicionamento. Copiado no 9908, coordenando com o equipe solo, após o ingresso do Webjet. Correção, após o parqueamento do Webjet no Pátio 3, senta em livre, pushback, acionamento, senhor chame táxi 9908. Após o parqueamento, autorizado, curso, total. Para pushback e acionamento, chanel 6224, 21. Portão 1 aprovado, 6224, chame táxi. Chamará táxi, 6224. 9972, se mantém o nível 340, chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251, 3325. Obrigado, boa noite. Boa noite. Web 5837, observe o total iniciando agora o pushback no Pátio 3. Cuidado, atento ao total em ingressar no Pátio 3, senhor. Tenta observando, 5837. Para o táxi, o Oceaner 6224, POD 1905, autonomia 2 horas e 13 minutos, alternando Recife. 1905-0213, o copiado, o Oceaner 6224 tem táxi aprovado via Índia Alfa, tem o ponto de espera pista no zero, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no zero, Oceaner 6224. Índia e Alfa chamará no ponto de espera da 1-0-6224. Total 9908 para o táxi com 3, alterna Galeão, 3 horas. 908, autorizado táxi, pátio 3, pátio principal, Índia, Alfa, ponto espera, pistão 0, ajuste padrão. Chame em canto protocolar de ponto espera 10, total 9908. Alfa, Índia, reportará no ponto espera total. Dois esquadro, pronto para decolagem? Pronto para decolagem, 624. Autorizado linhário, decolar pistão no zero, chão 624, vento 090 graus, 07 nós. A linha decola, 624. Salvador, boa noite, 103600. 103600, boa noite, aciona identificação. Vou ETAP na chegada à mar e desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 3. ETAP é o 50 no 0 no 3, 360. Total não pode esperar a porta. Total 9908 ali, mantenha 10. Ali mantenha no 0 total. Chama 224, decolou 57, chama agora o controle Salvador em 119, decimal 35, senhor, bom voo. 1935, 6224, grato, boa noite. Olha, Salvador, boa noite, Oxenair 6224, na PUCA. Oxenair 6224, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 190, sai da PUCA. Na PUCA, 190, acende, 6224. Agora approach to Sobudin, go 1805 Alpha information, clear to 170. Go 1805, good evening, Squawk Event, Clear Mario Arrival, descending maintain flight level 060, altimeter 1013. Roger, clear to 6000, altimeter 1013, 1805. O 9908 decolou 0200. Chama agora o controle de Salvador em 119-35, bom voo. 1935, total. Controle de Salvador, Baralho, total 9908. 9908, boa noite, contato radar na decolagem, submantenho nível 320, sai da Argo. 320 na Argo, total. Autoriza Duna para o 3600. Na praia de Duna, intercepte e complete ILS, 3600. Afirmativo. 3600 da presente voo Duna, desse mantenha 2000 pés. O ajuste na 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Patará, 3600. Correction, go 1805, descendo maintain flight level 050. 050, 1805. O 9908, da presente, voo ILS. Presente, ILS, total. 6224, submantém o nível no 90. Chame Centro Recife no 26, decimal 85, alterna no 33, decimal 65. Acende a 190, Centro Recife no 2685, 1-3-3-6-5, 6-2-8-4. Go 1805, descendo em 3000 feet, vai a Mario Arrival, altimeter 1013. Roger, 3000, Mario Arrival, 1013, altimeter setting, 1805.